levantou, mas o despertador, ó, chapeou. Acorda, guerreiro, vai, vamos pra guerra. Pra nós tudo é difícil, mas a gente não se entrega. E a cada amanhecer, uma nova chance de fazer do hoje bem melhor que o ontem. Ontem parei de madeirite, hoje de tijolo. E amanhã elas vão ganhar reboco. Louco, vai ser os brasilite virar laje no Natal. Opala seis boca na garagem. E daqui dois anos, canudo as beca. Vamos mostrar pros bicos diamante da favela. Ficar só reclamando, chorando não dá. Deus manda chuva, mas é nós que tem que plantar. Se você não plantar, também não vai colher. O pior cego é o que não quer ver. Eu vivia de chapéu, chapando na ilusão. Acordava só na cova dos leão. Fiz coleção de cicatrizes e frustrações. Fui pique Jeremias, livro de lamentações. Rebeliões todas sem sabedoria. Me deram um coração gelado e uma mente vazia. Um mapa de dia, um mapa de ano. E eu no barraco de mágoa sepultando meus sonhos. Tava depressivo, mais pra lá do que pra cá. Sem vontade de viver, sem forças pra lutar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo só muda se você mudar. Se você mudar, o mundo muda. Erga a cabeça, guerreiro, e vai à luta. Sai do deserto e atravessa esse mar. Se você mudar. Se você mudar, o mundo muda. Erga a cabeça, guerreiro, e vai à luta. Deserto e atravessa esse mar. O mundo muda se você mudar. Opa, raiou o sol, nego, é um novo dia. Um dia de vitórias, dá um nocaute em mais mil Golias. Quem diria, um neguinho aqui chegou. Minha vida é um milagre, obrigado meu senhor. Louco sonhador, loucura é não sonhar. Faço dos meus sonhos plano e não me canso de lutar. Inconformado, aprendi a não aceitar derrotas. A cada tombo eu estou pronto pra rever a volta. As lágrimas caem, não vou ficar chorando. Enxugo o rosto, não sigo me martirizando. Salmo capítulo 30, versículo 5. Levanto a cabeça e nunca desisto. Yeah, várias mudanças, lugares diferentes. Barraco de aluguel pra uma casinha que é só da gente. Quando chegamos aqui, sem porta, sem janela. Piso batido, sem laje, sem nada na panela. Sem gás, vai no álcool, na latinha de sardinha. Sem mesa, sem cadeira, um pacotinho de farinha. Chuchu com feijão, outro dia feijão com chuchu. Se o céu está nebuloso, amanhã estará azul. 18 anos construindo tijolo em tijolo. Hoje tem porta e janela, falta o reboco. Comprei telha em madeira, fiz uma garagem. Carro próprio, eu sei que virá mais tarde. Por enquanto na garagem coloquei um varal. Quem luta conquista, não desista do seu ideal. Vem, vento, seca a roupa desse louco. O mesmo vento que já secou as lágrimas do meu rosto. Nascemos perdendo, mas quem disse pra você que a vida inteira a gente vai ter que perder? De degrau em degrau você vai alcançar. O mundo muda se você mudar. Água em vinho, água em vinho. Noite em dia. Estrela apagada em sol, em sol. Pra fazer nossa alegria. O fardo que um dia eu carreguei hoje já não pesa mais. Triunfo eu sobrevivi. Plantei amor pra colher paz. Se você mudar, o mundo muda. Erga a cabeça, guerreiro, e vai à luta. Sai do deserto e atravessa esse mar. Se você mudar. Se você mudar, o mundo muda. Erga a cabeça, guerreiro, e vai à luta. Sai do deserto e atravessa esse mar. O mundo muda se você mudar.